Fica molhadinha quando beijo meu beijo. Fica alucinado quando te deixo nua. Quando chega em casa, abraça o seu marido. Fala bem baixinho no ouvido. Amor, essa nega é toda sua. Mentirosa, sombra esse cara que o melhor sou eu. E quando vai pra cama, seu desejo é eu. Que se amarra na pegada do galanteador. Que comigo é só prazer. Mentirosa, sombra esse cara que o melhor sou eu. E quando vai pra cama, seu desejo é eu. Que se amarra na pegada do galanteador. Que comigo é só prazer. Quando beijo meu beijo, fica alucinado quando te deixo nua. Quando chega em casa, abraça seu marido. Fala bem baixo.